Às vezes eu me pergunto o que me motiva a lutar, continuar a caminhar sem ao menos imaginar onde posso chegar. Só creio que conquistas virão, o que já veio, veio pra alimentar a combustão. Sou calmo igual cirurgião, descubro a importância do som, ouvindo eles e tom, controlo meu destino guiando pelo guidão. Por isso é claro que eu me prepare, já me declaro apaixonado pela caminhada nas ruas de Serra Dourada. Sou rateiro sem dinheiro, curtia na madrugada. Hoje o que me faz continuar andando, mesmo me cansando, é te ver balançando a cabeça quando o nosso som estiver tocando. Por isso vivo cantando, correndo, vivendo e sonhando. É o que me faz acreditar até o fim, me dedicar a cada verso, mais um pedaço de mim pra te levar a outro nível. É o combustível que me mantém vivo e acreditando. É o que me faz acreditar até o fim, me dedicar a cada verso, mais um pedaço de mim pra te levar a outro nível. É o combustível que me mantém vivo e acreditando. Ouço palavras sinceras de um irmão, vejo que a boca se mexe, mas o que sai vem do coração. Isso utilizo como motivação, vou vivendo o dia a dia, tipo um sonho de poesia. Periferia é fonte de inspiração, que ativa a ignição e acelera as batidas do meu coração, provocando reação em cadeia. Uma fagulha de sabedoria que minha alma incendeia, processo químico, físico e espiritual, resgatando combustível transcendental, revelado em palavras de maneira especial. Um MC em ação, situação não acidental. Meu eu interior funciona como um propulsor natural. É o que me faz acreditar até o fim, me dedicar a cada verso, mais um pedaço de mim pra te levar a outro nível. É o combustível que me mantém vivo e acreditando. É o que me faz acreditar até o fim, me dedicar a cada verso, mais um pedaço de mim pra te levar a outro nível. É o combustível que me mantém vivo e acreditando.